Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Aposto, certeza. Anda lá, pá. Anda lá. Mas não fazer para eu ficar aqui parado. Não fica aí parado, mas fala. Ah, aí falo. Eu estou a falar. Oh, mãe, que tem dono. Que horas são? Amém. São 22h43. Está bem. Já está à frente. Já disse. Ainda mais. Ainda mais, com o banco à frente. Ainda mais. Isso, anda lá. Nós fizemos uma asneira, para já. Mas ainda não. Para já. Mas... coisa, não é? Faz aí as apresentações para fazer conta que somos educados. Senhoras e senhores, ouvintas e ouvintes. É isso, coloca bem a voz. Ou trintas. Muito bem. Ou quarentas e quarentas. Coloca mais a voz aí para ter. Começa agora mais uma edição de Escolhes Tu ou Escolho Eu. É isso mesmo. Com a apresentação assim a voz, de Nuno Bonaparte e Carlos Miguel. Pensei que fosse o Oscar. Então, o Oscar, então tudo bem. O Oscar não veio apresentar hoje. Temos como convidados especiais. Isso, coloca mais. O Oscar, muito Alinho. Bravo. E o Amil. E o Amilcar, Alhadas. Bravo. Coloca assim a voz para toda a gente ouvir. Hoje o Tabolho chegou em casa. Exatamente. A fazer miminhos aos emplágios. Olha lá, eu hoje estava a ter na próxima marca. Eu hoje estava a vir do trabalho, estava a pensar no Tabolhas. Eu gostava mais. Tobolhas é bonito, mas assim, se fosse Tobolas, conduzia mais aqui com a minha personalidade. Ferreira. Eu lido com desporto todos os dias, a maior parte das modalidades tem bola, sou Tobolas. Tá bem, mas Tobolhas não desgosto, é bonito. Pronto. Tá bom. Mas eu gosto mais de Amilcar Alhadas. Já não estás a falar com um bocado. Pronto. Mas eu gosto mais de Amilcar Alhadas. Sim, se eu vejo ali o gráfico a subir. Eu também. Pois, bem. Então faz lá, diz alguma coisa do jeito. Ora bem, alguma coisa de jeito. Muito bem. Sim, o Oscar. Muito bem, Oscar. Obrigado, Amilcar. Olá. Olhada, se faz favor. Olha, ouvi dizer que tinhas aí um chocolate, não é? Chocolate? Da Amilcar. Não percebi. Continua a falar o teu resumo da semana para ficar sempre um pouco chumbo. Ora bom, eu joguei no Totobon. Totobon. Totopudim. Apostei no. Vamos ver quantos é que eu acertei. Setúbal Braga, empate. Quase que acertei. O Braga ganhou. Guimarães Beira-Mar, vitória de Beira-Mar. Acertei. É. Gil Vicente Académica, vitória da Académica. Ganhou o Gil Vicente. Rio Ave Olhanense, empate. Ganhou o Olhanense. Feirense Passos Ferreira, empate. Acertei. É. Covilhã, não sei. Portimonense Naval, ganhou o Portimonense. E eu meti que o Naval ia ganhar. Bravo. Penafiel Bonense empate, empataram e eu meti que o Penafiel ganhava. Muito bem. Sim, senhora. Ah, acertei no Manchester United Nacional, no Saragossa Real Madrid. Acertei metade deles. Ah, sim, senhora. No Sporting Marítimo, pus que o Sporting ganhava 1-0. Também acertei. O quê? Tu ainda achavas que o Sporting ia ganhar? Olha, tu na semana passada disseste: ah, o Sporting logo vai ganhar, vai passar na Liga Europa, que anedota, também passou. Isso foi uma infeliz coincidência, quer dizer, foi... Vai para casa, ou postiga, vai para o balneário. Isso foi uma questão de dias, eles saíram-se muito bem lá na Europa. Mas já reparaste que o Sporting há 2 anos tinha jogadores para fazer um 11, não era só de portugueses, era de portugueses formados no Sporting, e agora no plantel inteiro tem 6 portugueses, ou 7. Então? E a jogar só vai ser o Rui Patrício, João Pereira e de vez em quando André Santos. A vida, amigo... E o Carriço, coloca bem a voz. Carriço. É o irmão do Carrinho do Amilcar. Fala aí do Riquinho. Ah, o Rick é meu namorado. Ah não, já acabamos. Tu disseste no bocado que não querias namorar. Pois, não queria, mas eu tinha. Ah, tinha. O Valdez sabia disso. Sabia. Não, ele sabia. Coloca a voz. Ele sabia. Ah. Portuguesas e portugueses. Ele sabia. Muito bem. Eu só não casei com o Ricky porque o Ricky era violento. Sei lá. Ah, é? Andavam todos na onda de matar as mulheres. E eu fazia o papel de... Ah? Eu fazia o papel de gaja boa. Não sabia dessa do de andar a matar as mulheres, os maridos. É. Eu não vejo essas notícias. É, também não, ouças. Ah, muito bem. Muito bem, mas coloca a voz. Vamos lá, Oscar. Posso bater palmas? Podes falar no Ricky Martin. Ah, eu vou falar no Ricky Martin. Anda lá. Tem o resumo da semana. Ah, faz lá, não fizeste. Mas não acontece. Até não faz. Está bem. Foi muito mal, viu? Agora moei. Pronto. Foi muito mal. Por acaso não foi? Ah, não. Está bem. Então foi uma semana. Já reparaste que estamos no mês 9? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Amanhã, domingo. Hoje é sexta. Depois amanhã. Oh, pois. Domingo. Domingo. Sexto. Sim. Domingo vai fazer um ano e 7 meses. E 8. Pois, eu sei. Ah, então tens que comemorar no domingo. Eu já pensei nisso. Vamos a uma festa, só com as garinhas. Só que a semana acabou bem, mas começou mal. Já não tive tempo. Mas eu tinha uma coisinha preparada. Coloca a voz. Eu tinha uma coisinha preparada. Ah, então diz lá. Agora posso... Agora é segredo. Agora não, é segredo. Não, agora posso dizer porque não vai acontecer. Mas eu tinha aí uma coisa preparada para falar com 8 locutores. Coloca a voz. Ou melhor, 8 locutores não. 7 locutores mais eu. Eu vai para aí por... com esta barriga. 52, é, vai por um estreito. 52 também não. Não, não. 51. Exatamente. Pá. Olha, o Toto Bola faz 50 anos este ano. Está aqui em 61-2011. Por acaso não sabia. Pronto. Posso jogar até às 2 horas da tarde, sábado. Pronto. Está bem, anda lá. Mas o que é que eu te ia dizer? Eu não sei. Ias falar com 7 locutores, mais tu faz 9. Exato, pois é isso. Coloca a voz, coloca a voz, não é fazer de dinossauro, é colocar a voz, sim. Dinossauro, gostei dessa. Anda lá, Oscar. O que te queres, Amilcar? Anda lá, olhinho. Então, ias falar com 7 locutores, já não vais falar? Pois, não vou falar, porque pronto. Mas era íamos comemorar os 20 meses da Antena Web. Ah, está bem. Ah, sei. Pois sabes. Mal era se não sabes 12 mais 8 dá 20, que giro. Mal era, Mal era se eu não soubesse quando é que a minha filha nasceu. Ora, bem visto. Isso foi, resultou do namorico com o Ricky. Foi. Eu estou a falar do Ricky, pá. Ricky Martinez. Martinez? Não é Martin? É Martin, mas eu chamo... É o nome entre vocês, não é? Um nome fofinho. É um nome fofinho. Sabes bem, tá. Sabes que de vez em quando ela chegava à casa dos espetáculos. Sim. Eu, ai, Ricky, apetece-me tanto ver o Martini. E ele, pronto, estás a ver. Mas não disseste Martínez, não disseste Martini. Ah, bem, mas é, o Martínez. Mas o Martínez era assim, normalmente, não é? Normalmente. Mas, ela é tudo o que eu tenho. Era só quando ele chegava à casa dos espetáculos, pronto. Tem aqui uma cassete à minha frente. Robbie Williams, I've been expecting you. Continua. Pronto, sim senhor, é uma cassete muito bonita. É, igual. Pois, e então, e tenho uma fita. Mas não tenho aquele buraco no meio que tu divertiste. Então, sabes que uma vez fiz uma coisa para tirar a conta das cassetes que era para contar e não contei. Mas conta agora, se me é permitido. Conta lá! Nunca mais vou falar do Ricky. Ah, vou falar do Ricky. Sabes quanto é que eu chamo a aposta do Toto Bom? 80 cestos. É, sim senhor. O que é que me interessa? Não, pronto. Olha, no domingo eu tinha apostado de certeza. Aliás, no domingo não podia, era até sábado. Não é isso. Eu tinha ganho de certeza. Era. Não sei se acertar em 14 para ganhar isto. Mas em 13. É assim, eu acertava numa, mas falhava noutra. Ah. Acertava no jogo do Sporting, mas falhava no do Benfica. Benfica? Ganhou. Ganhou. Mas o Benfica não vem todo bom, que chegou na segunda-feira. Ah, pois. Sabes quanto é que custa fazer 384 apostas? 153 euros. Ah, é baratinho. Isso é aquilo que eu gasto lá no canal Almoço da Antena Web. É, pá, mas eu vou ter que trocar aquilo, porque aquela concessionária é muito caro. É verdade. Fala lá do Rick. Ah, espera aí, antes não vou dar cassete. Não vou dar cassete. Ah, lá, emissão de 30 minutos. Sim. Sabes que eu uma vez estava a gravar, estava a passar a digitalizar uma cassete. Digitalizar? Exatamente. E de repente... abre-se a porta e pumba. E eu, à força. Eu tentei desenrolar aquilo e tal, eu não consegui. Camarada, eu não consegui. Coloca a voz. Ai, não consigo. Vais ver como eu não consigo. Lá tirei a fita. Zumba da cassete para fora. Comecei a enrolar a fita no braço. Ei, que maravilha. E depois aquela porcaria colou-se ao braço. Com esta fita no braço. Enrolei a fita toda no braço. Para quê? Ah, tu enrolaste. Ai, tu rebentaste. Vou-me vingar. Fiquei lá com a caixa. Agora já foi para o lixo. Mas ficar com a caixa vazia. Sem aquelas rodinhas. Sim. Pronto. Porque eu a caixa estava lá direitinha. Ah, afinal, tu já eras mãoquinho em pequeno, não era só agora, com 73 anos. Não, isso já foi em grande, isso já foi em 2010. Ah, já tinha 72. Não, desculpa, 2009. 71, está bem, está. É, isso foi em 2009. Muito bem. Vamos jogar. Vamos lá jogar. Pronto, vamos lá ao Ricky Marte. Ah, Ricky Marte. Então é assim, em 1999... Bom ano. Sim, senhor, concordo perfeitamente. O Rick Martin lançou um CD. É verdade. E nesse CD, vinha lá, se não estou em erro, ou 13, ou 14, ou 15, ou 16, ou ainda 17 músicas. Já não estou recordado, mas até creio que no fundo até não 12. Mas pelo menos 13 eram. E então, lá foi essa e tal, e coisa e tal. E... Tá, bem, estás a olhar para mim com essa cara. Anda lá, tá, coca a voz. E então, pronto. E então, aí tal. Tinha as duas um músicas. Um dos singles que lançou chamava-se She's All I Ever Had. Bravo. Ah, bravo, senhora. A música que era, se não me engano, segundo single da coisa, da CD, não é? Tinha como faixa de abertura e grande sucesso Living La Vida Louca. E pronto, então, eu gostava muito dessa música. Reporta mais minhas 19 cassetes de vídeo. O álbum chama-se Ricky Martin, foi o segundo single desse álbum. Muito bem, brá! 15 de junho de 99. Pronto, e eita, cá está. E depois é assim, para ajudar à festa, essa música não só era uma das minhas preferidas, porque reporta-me mais minhas cassetes de vídeo, mas reporta-me outra coisa. Reporta-me a quando a minha irmã vivia comigo e tinha o CD do Ricky Martin que ouvia todos os dias, no mínimo 10 vezes por duas manhã. No mínimo 2 vezes por dia. No mínimo isso ela ouvia. 2 vezes por dia. Esse CD. É. Olha, eu ontem acho que vi uma tua prima. Ah, foi? Anteontem. Anteontem. Olha, deixa ver. Era a irmã da mais fininha, cantava o Mundigo. Ah. A irmã andava lá, não andava, a irmã nova. Mãe nova não. Não, então não era. Pronto, deixa lá. Continua a falar bem. Ah, bem. A irmã da mais fininha cantava o Mondego. Sim. E eu sei que ele cantava o Mondego. Era mais velha. Pois. Mãe nova andava lá, irmã. Não. Estou a confundir então. Vás à frente, fala lá. Não, mas é verdade. Ela tem uma irmã mais nova, tem. Então se não andava lá, não sei. Mas eu via. Ela andava lá e eu via. Andava lá. É, mas conhecia de vista. Geralmente as conhecidas de vista. É como eu também. É isso. Sabes onde é que nasceu o Ricky Martin? No México. Foi. Porto Rico. É a mesma coisa. Até tu não andaste com ele, não sabes onde é que ele... Porque foi no México. Era lá que a gente ia buscar... San Juan, Porto Rico, na véspera de Natal. Pois, era lá que a gente... É isso. Ah, por isso é que ele nunca quis presentes de Natal. Que era 22 milhões de cópias. Foda-se. A tua irmã foi uma dama, na altura não havia dos piratas. Pois não, quer dizer, havia, mas ela comprou o original. Esta Living La Vida Louca era a música do Mundial 98? Não. Qual era a música mundial no Brasil? Go, go, go! Ale, ale, ale! Arriba! Pois, essa só foi em 99. Anda lá, fala então! Aí, realmente! Música de 99. Isto era parte do mundial de 98. Ai, Jesus! Eu não sabia quando isso aqui não tinha sido lançado. Não tinha sido lançado quando? Agora que vi que foi em 23 de março de 99. Pois. É isso, é! Grande música! Pronto, a música número 3. A música. Do álbum, a música número 3 era que tu vais apresentar agora. É isso. A número 1 era Living La Vida Louca e a segunda é Spanish Eyes. Eu sei qual é que é. Se eu não conheço. Se eu hoje me esquecesse desse CD, já teria muita chance de certeza. Já estavas morto. Faixa número 7 era a música que fazia de reclame para o Sol Latino, no Sol Música. Não sei, love you. Faixa número 8, Private Emotion com a Maya. May. E depois a partir da... 9, La Copa de la Vida. E depois acho que a partir de... É isso. You Stay With Me, Living La Vida Louca. La Copa de la Vida era do Mundial. La Copa de la Vida do Mundial. É. Continua, está tudo dito. Está tudo dizido. Pronto, para as minhas 19 casetes subidas e também a minha irmã e o seu CD do Ricky Martin. Que eu vi poucas vezes durante toda a vida. Pois, muito poucas vezes. Muito bem. Vamos à música, então? Se tu quiseres, vamos. Se não quiseres, não vamos. Vamos lá, então. Não vamos. Vá lá. Vamos. Vá lá. Não, vai tu primeiro. Vamos. Ah, bem. Não, vais tu primeiro. Não, a música é a escolha tua. Vais tu primeiro. Mas vai... eu primeiro. Agora vais tu primeiro. Mas vais tu à frente, que eu gosto de ir atrás. Porquê? Para te guiar, sei. Pois. É isso aí. Vai tu primeiro, faz favor. Ah, bem. Oh, já disse. Pronto. Mas vê lá, vais tu atrás, mas vê lá a porta do bem. Lá. Quiet thoughts, unspoken dreams. Here I am, alone again. I need her now to hold my hand. She's on. Like the man I wanna be. She's Ora bem, estamos de volta depois desta porcaria de música. Olha, sabes que eu tenho música para um de nós dois do Escolho, Escolho Eu. Agora se arrasta, arranja o resto da letra. Mas começa com... Oscarinho. E depois falta o resto para arranjar. Boca a voz. Oscar. Alinho. E o resto? Não sei. Ah, é só isso? Grande música. Vá. Ah, vá. Candidato à Grammy de melhor single dos últimos 2 minutos. Ora vá. É para eu falar agora. Mesmo assim acho que não ganhava. Agora ninguém está a gravar. Está tudo a pensar o que é que o Ricardo Carvalho fez. Bom, ah. Pois. Então vou falar. Vamos falar sobre o quê? Sobre futebol. Ah! Ah! Epá, eu lembro, quando era jovem, na verdade, de olhar o futebol como um desporto, como os outros, em que o essencial eram os jogos e que os jogadores enfrentavam-se uns contra os outros, não é? Uhum. E que quando o nosso clube, a nossa seleção, a equipa que nós queríamos ganhar, ficávamos todos contentes. Isso. Andávamos minutos ou horas no pós-jogo, no fundo. Se perdiam, ficávamos com uma cabeça do caraças. E até nem falava para nós, nós respondíamos torto. Não sei se isso acontecia, às vezes acontecia. A mim só me acontecia a tirar o rádio para lá para longe. Ah, pronto, mas serve pouca coisa, não é? Podias ter mandado explodir um carro. Mas talvez. Ou mandar uma padrada a alguém. Não é muito grave. Não é dos casos, não é. É isso. Olhos de mar, é isso. Olhos de água. Então, a gente vai crescendo. Oh, lá, já estou com calor, já vou tirar a roupinha. Uau, sim senhor. Bom, a gente vai crescendo. Fica sexy assim. É, não é? Muito melhor. Dá para ver melhor a minha pança. Ah. A gente vai crescendo. E porquê é que eu estou a falar disto? Hoje é sexta. Não, pois, ontem é sexta. Acho que foi segunda-feira. Foi. Que é o dia primordial daqueles programas televisivos à noite de analisar a jornada. Foi depois de acabar a Benfica. Ah, sim. Sabes, que vão lá três inteligentes sempre. Só há três clubes no nosso país. Um representante de cada. E vão para lá aqueles três inteligentes e... Ah, pois. Mas o Porto foi roubado. Tens de responder. Ah, não. Foi Benfica. Não. O Porto foi roubado. Dois penaltis. Você não viu? Ah, olha que lance. Estamos a... Você não viu o penalti? É. Se fosse para o seu lado, você viu. Ali você viu outro que foi roubado. E agora o Benfica vai jogar com o Tomás Sessa, eu quero ver quanto vai roubar. O Benfica vai fazer frente àqueles indivíduos todos. Vai, quero ver. Vai fazer frente. E depois o do Benfica responde assim. Ah, o Porto jogou contra o Arsenal, quantos é que levou? I think it was five. Eu ouvi isto na segunda-feira. Eles a falar do Arsenal que levou 8 do Manchester, no sábado. Ele foi buscar quando o Porto jogou com o Arsenal e o Bolo. Acho que nem foram 5, acho que até foram 6. Não, o Braga é com vocês e o Porto é com vocês. Foi isso, ambos no ano passado. E eu do Benfica, o defensor do Benfica, disse: 5. I think it was 5. Eu, ok. Canalha. Senhores com 60 anos, 50 e tal, e estão ali. Ah, mas podemos continuar, que eu gosto. O Porto é 3 penaltis que o guarda-redes é sempre para o mesmo lado. Pois não foi. Assinalou. Não os. Assinalam tudo para os vermelhos. Quando é o Braga, pô, não, você sabe que os vermelhos é que eu estou a falar. Você também anda lá metido. Quando é o Braga e quando o vosso pintinho já vem lá carregadinho, não é? Quantos títulos vocês têm nos últimos 20 anos? Está bem, está. Sabe o que a gente pois sabe? Pois é, não está calçando azar, não é? Sabe o que a gente não ganha mais títulos? Não está calçando azar. Porque não temos fruta. É por isso. Pois é. Falta fruta, amigo. Não tem fruta, mas sem túneis. É isso, é. E depois apaguem a luz quando formos lá fechar o próximo título. É, façam isso pois. É, e vocês, que recebem sempre mal os benfiquistas. Já com quando pernas. O Jardel jogava, o problema era da altura do Jardel. É do doping. Agora é fruta, é isso. Ah, então vocês não conhecem pois o seu... Pois é, o já seu... no tempo do Futre, ai, coitadinho do Futre. O Futre é o nosso herói. Tá bem, vocês têm sempre a morrer, é isso. Olha, você... E eu ponho-me a assistir a essas coisas e falo, isso é só canalha. E eu que lido com estava a dizer ao bocado do desporto todos os dias, isso com o futebol, há coisinhas nada. O que é que eu estou a falar nisto e foi mais fácil lembrar? Ao bocado, hoje é sábado, foi isso ontem à noite. Mas ao bocado, Portugal não deu o jogo por nossa causa. Ao bocado, Portugal ganhou no Chipre, quando ficou? 3-0. 4-0, isso, o Dani marcou no fim. Esse português, Dani, nascido em Venezuela. Agora, quantos portugueses é que marcaram? 2. Cristiano Ronaldo e o Almeida. O Ronaldo marcou 2. Um madeirense e um português. Não sei se o Almeida foi no Porto, foi lá aqui para esses lados, para o Norte. O Ricardo Carvalho, deve saber, na quarta-feira pirou-se a seleção. Ouviste, não ouviste? Não sabias. Não. Acabou o treino de quarta-feira, de manhã, ao meio-dia um quarto, estavam a almoçar e repararam que o Ricardo Carvalho já não estava lá. E os jornalistas, por acaso, repararam que ele foi embora no carro do Coentrão, mas não ligaram porque podia ter ido fazer alguma coisa e voltar. Então. Pirou-se, ao fim do dia, anunciou que não jogava mais para a seleção. Não ia ser titular hoje, apercebeu-se que não ia ser titular, ia ser Bruno Alves e o Pepe. Tem sido tratado com pouco respeito, e pronto, não joga mais. E foi-se embora sem avisar ninguém. A meio do estágio, no último treino em Portugal. Eu percebo. Ah, percebes? É? Eu percebo. Então, tens que aproximar, como acabou? Então, só uma coisa. Bruno Alves é de que país? Portugal. Ele não é brasileiro? Não, o pai é que era. Ele é da Póvoa de Varzim. Pronto, é da Póvoa de Varzim. Então, e o Pepe? É brasileiro. Ah. Prontos. Já. Vai vir para ir a esse meio, a 2 dias do jogo, vai-se embora sem dizer nada a ninguém. Depois ao fim do dia que manda um comunicado, mas ele já tinha pensado naquilo. E foi-se embora, tenho sido telefone, não vou ser titular, não tenho que jogar, não vou-me embora. Então está bem, boa viagem. Foi o que o Paulo Bento disse. Foi-se embora, pronto, boa viagem. Não, enquanto eu fosse selecionador, ele não volta cá, mesmo que não tivesse renunciado. Ora bom, mas isto, reportando aos meus tipos de infância, lembras quem ganhou o Mundial 98? Quem ganhou? Sim. Foi a França. Bem, onde é que foi? O Brasil. Foi a França. Não, foi para a França. Afinal, foi França-Brasil. Quem é que querias ganhar? Quem é que ganhasse? Pá, pelo jogo era Brasil. Era. Eu, na final, namorava eu noutro sítio. E eu era o único, lá das casas todas do bairro, que estava a puxar pela França. Ficaram todos uma cabeça e eu era gol da França. Golo! Eu achei o jogo da França uma vergonha. O jogo que entrou, o França-Brasil, aquilo estava tudo feito. Estava. É, foi o árbitro. Não, aquilo estava tudo feito. Foi Mourinho. Aquilo foi uma pouca vergonha. Foi. Bom. E então fez-me lembrar aqui o Ricky Martin, falamos de futebol, os tempos em que o futebol, pensava eu, ainda era um desporto puro, não era? E sem pessoas canalhas, sem estúpido. Não havia fruta? Pronto, havia fruta. Não havia os dirigentes que há. Pensava eu que não havia dirigentes assim, que era tudo muito sério e pessoas competentes. E... Ai, só tristezas. Quem era que o rugby fosse a modalidade mais. Até 86 foi assim, depois lá entrou. Coisa. Não comentes dizer que é o Pinto da Costa, não é? Ah, também. 86. O Pinto da Costa é presidente de 83. 81. Não, 83. É, por aí. 83. E já está no Porto de 77. Sim, que eu fiz uma biografia da semana. Pois é. Foi em 77 que ele foi para o hockey no palco. Então vamos ouvir, para recordar o futebol, e já que falámos em 99, vamos recuar até 98 para ouvir o Ricky Martin com um single lançado a 3 de março de 98 do álbum, pelos vistos, chamado Vuelve, que também depois foi incluído. Era a canção oficial no Mundial 98 de futebol em França. Foi o quarto álbum do Ricky Martin, lançado em 98, chama-se Living La Vida Loca, não é? O quarto álbum? O single. Ah. A música que vamos ouvir. Ou então, Viver a Vida Louca. Pois, eu gosto mais de Viver a Vida Maluca. Ah, Viver a Vida Maluca. Vamos embora, então. Vamos lá, então. Vamos recordar... Vamos recordar um... Ali, Baba e os 40 ladrões. Alibaba. El mundo está de pie. Go, go, go. Oh, there we go. Nice and snails, no. Vamos a seguir marchando la música. Nice and snails, no. La vida es una canción. Oh, oh, oh. La aparición de Fátima. Go, go, go. La vida es. Como te piram de na tita tichtochte. Estás moreno. Yo rindo sola y mora. Agora sei. La copa del amor. Yo rindo sola y mora. La copa del amor. La morena. Así. Así más fuerte, sí, así y go, go, go. Ale, ale, ale. Bum, bum, bum. Go, go, go. Ale, ale, ale. Agora é Whitney. Houston. Tens com cara de voz. Houston, we have a problem. Yeah. Anda lá. Tá lá, então você anda lá, sai daqui, não é? Não dá. Oi, que ela vai à casa de banho. Estás a demorar muito! Então, olha, já está a tirar as calças neste momento. Ei, você. É, o peixe vai desde a coisa até os pés. Ora bem, eu já não pego nisto. É, mas desde a última vez. Mas não fez aquele ruído todo. Desde o dia do João da Dolas, já foi há mais um mês. Olha, já rimou tudo, desde a última vez há mais um mês. Por isso deve estar afinadinho. Nossa. Depois. Fala da Whitney. Whitney Houston. Música de 1999. Cantada pela Whitney Houston, que há uns tempos, há uns anos, dizia que tinha morrido de overdose. Ah, lembra-se disso. A verdade é que... Andou aí assim com ar. Ah, morto. A verdade é que felizmente não. Felizmente Whitney Houston ainda se encontra entre nós. Pelo menos que eu saiba. Quer dizer, entre nós, não? Entre nós só está uma viola neste momento. Fala, coloca a voz, pá! Turn around. É, não é? Fala da Whitney! Fala da Whitney! Ah, onde é falar Whitney? Pode falar Britney? Whitney. Britney Houston. Whitney. Britney. É para hoje? Não. É para amanhã. Coloca a voz e fala para mim. É para amanhã, lá por volta das 6 da tarde. É para amanhã, se eu não me atrasar. Senão tu já sabes como é, amigo. Às 10 da noite aqui isto vai lá estar. Com graças, agora sei muito bem. Pai nosso, em que cremos, Pai nosso, oferecemos, Pai nosso, nossas mãos. Irmão. Fala da Whitney, pá. É Whitney. A gente tem que ir até com os garinos e com o carro. Ah, Whitney, pá. Tá bem, então Whitney, pá. Então é assim, a Whitney, pá, é uma Houston fixe. Então é assim, My Love is Your Love, é como se chama a música. A música My Love is Your Love foi lançada no ano de 1999. E era uma música bonita, mexida. Era a número 3 da minha primeira cassete de vídeo, gravada, ou inicialmente gravada, no dia 2 de julho de 99. My Love is Your Love era um tema mexido,

you're sleeping with me. As the years they pass us by, we stay young through each other's eyes. And no matter how we get on, it's okay as long as I got you, baby. Antena Web, uma porta para o mundo através da música. A coisa aqui está preta. A coisa aqui está preta. A coisa está feia. A coisa está preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Começamos depois deste intervalo, hoje sim com qualidade. Foi o que eu editei, por isso vamos com isso. É bom. Tu disseste no meio da cantiga de Sasha a que álbum pertencia este My Love Is Your Love? Não, não sei. É do mesmo nome do single. É? Pois que é. Beautiful. Que beautiful, beautiful. É de 99. Yeah. Por acaso este single foi mesmo no início, 3 de janeiro de 99. Yeah. Yeah, não sabia. Para não. E então foi o quarto single, o terceiro com maior sucesso, a seguir a I Will Always Love You. Sabes o que é que eu and gostava? And I Wanna Dance With Somebody. Sabes que... Essa música é 99? Não, não sei. I Will Always Love You. I Will Always Love You, qual é essa música? Oh, isso é do guarda-costas, isso é de 93 ou 94. Então se calhar ela estava a falar no geral. Este álbum, My Love Is Your Love, tinha músicas como It's not right, hey, but it's okay, hey, I'm gonna make Heartbreak Hotel. Já não me lembro. E learn qualquer coisa. When you believe, when you believe, is it the when you if I told you that I wanna. E há bons tempos. Com os nossos micas. E o Learn qualquer coisa, também não tinha música que era Learn. Learn to fly. Não. Não, era escrever. I learn from the best. Exatamente. Faixa número 7. Essa é a My Love Is Young, era a faixa número 3. É curioso que nem foi o primeiro single, nem é a música de abertura do álbum, mas tem o mesmo nome do álbum. Porque será? Porque será? Porque será que gostam tanto de eu sei dizer. Eu vou escolher uma música que é precisamente de. E o 99! Não, o artista. Ai, não. Por acaso é de 99. O artista, pá. Sei lá, o artista. Whitney Houston. Exato, não. Santana. É parecido, não é? Ah, caraças. Ora bom, e tem o mesmo nome de uma música que tu vais escolher um dia destes. Mas é do teu grupo. E a saber agora que músicas é que vou escolher até ao final do teu grupo. É aquela que tu falaste há um bocado, há coisa. Maria! Exatamente. Ah, essa música é 99. Só que esta é Maria Maria. É pois. Dobrar, que é para não ser igual. Maria Maria. Adivinha só, foi lançado 23 de novembro Maria, de. 99. Muito bem. Pois, é por isso que eu conheci mais no ano 2000, pois. Porquê é que só. Hã? Ah, porque foi lançado. Ah, pois, mas eu conheci. É isso que eu vou contar, já me estás a tirar a coisa. Ah, conta. E eu conheci este. Esta música no meu. Ah, já ia dizer asneira. 74. 74º aniversário. Não pode ser 75º, foi para festejar as bodas platina. Ainda me lembro do sítio onde jantei nesse dia, quando fiz esse aniversário. Lembro-me que o Chelsea estava a jogar com o Barcelona em Espanha para o quarto final da Liga dos Campeões. Abril, deve ser quarto final. É, quarto final. E recebi este álbum Supernatural que eu estava à procura para nós sentirmos a coisa, não era? Sentimos o CD no intervalo, andei à procura, mas não encontrei. Mas é que nesta semana eu vi, na semana passada. Entretanto, neste intervalo, literalmente intervalo, eu estive a ver a letra do My Love Is Your Love. E então começa com uma coisa muito bonita. Clap your hands, y'all's alright, yo-yo, that's freak. O Wyclef Jean faz parte dos Black Eyed Peas. Não, o primo é que faz, uma coisa assim. Não sabes, devias saber. Porque o teu amor é o meu amor e o meu amor é o teu amor. E vai durar uma. Vai ser preciso haver uma eternidade para nos separar. Ah, que não bom. Achas? Acho que sim, acho bem que sim. Bem parecido. Bom, não era disso que eu ia falar. O álbum Supernatural, lançado a 15 de junho de 1999, foi talvez o álbum com mais sucesso do teu ano. Não é? Tu se tivesse escolher o maior sucesso de 99, qual é? Para mim, o maior sucesso. Não é para ti. É seria sucesso. A Emília, acho que foi a Emília com o Big World. Isso é 98. Mas a música. O single foi lançado em 99. O álbum passa em 98, mas o single é de 99. Lançado em 98, eu é que sei! E foi o que eu te disse. Ah, caraças. Então, o melhor provavelmente single... o álbum. Provavelmente não, o álbum com mais sucesso de 1999. Posso cair do banco? 18 semanas no chart, depois ficou no número 1 durante 12 semanas consecutivas. Não, não consecutivas. E ganhou o Grammys, esta porcaria. Olha, Santana também ganhou um Grammy com a música que vamos ouvir. O quê? Ganhou o Grammys, esta porcaria. Porque, dizer, pá, esta bosta é boa. Que é para dizer a palavra. Porque Maria Maria? Primeiro. Eu, durante o intervalo, fui ver o vídeo, além de ouvir a música do My Love Is Your Love. Tu viste o vídeo? Vi. Fui ver o vídeo e mal começou, recordei o vídeo e lembrei-me do videoclipe da Maria Maria. Porque também, tal como no My Love Is Your Love, é assim, ao ar livre, num pequeno espaço, num pátio, com luz e tal. É para faz lembrar. Mas o Maria Maria é sobretudo, além do ritmo, não sei muito diferente, mas nossa, right, Maria Maria. Não é muito diferente, não. Não é igual, mas não é muito diferente. É assim uma mistura de soul com. Não é? É. Acho que sim. É. É assim uma mistura de soul com chuva. Soul com chuva, é, às vezes está no bueiro. Maria Maria, porquê? A minha avó, não é? Mas isso é a inspiração nos Bandalusa, não é? Não. Maria, Maria, Maria Portuguesa. É, é, inspiração no Bando Luz, é, pronto. Ah, parece. A Maria que faz, faz, faz sorrir, sempre estou com ela, faz-me rir e é uma pessoa de categoria. Pronto. E faço a lista das compras para ela também, todos os meses. É bem? É, é, é verdade. É, é uma referência. Para mim é uma referência. Ainda bem que tem, ainda bem que tem quem ajude e o neto, pronto. Era. Antes era eu fazia as compras e o meu primo que foi para Londres fazia outras coisas. Agora não faz. Está em Londres, é um bocado difícil. E ela não anda na internet. Pois. Pois. Mas é uma homenagem a todas as Marias. Nem no Facebook. Eu hoje conheci, hoje falei com alguém e passei a conhecer. Não, não conheci. Ah, como é que eu vou chocar isto? Um familiar dessa pessoa chamava-se apenas Maria. Só Maria, não tem mais nada. Ah, sério? E agora? E, como é que com o Cabos, com o Cabos. Ah, e agora? Como é que eles chamam? Maria. Só Maria. Maria. Maria, estás aqui um bocado a mandar o microfone ao chão, está bem. Estás a calcar no teu ou no fio, está bem. Ah, é que para a esquerda. Com o direito, isso, com o direito. Chega ao direito, ou para a frente ou para trás. É, isso, está quase, ah, golo, deixa lá, pronto. Vamos ouvir o Santana com o Aircraft Zone. Disse bem. Não, é o Santana com os The Product G&B. Que ganhou, ah, ganhou o Grammy de melhor... Melhor desempenho pop por um duo ou um grupo com o caixa. O duo J&B era o David McRae e uma... Não conhecia este homem. Bom, fazemos conta, não é? Esta música faz parte da minha 19ª e última cassete de vídeo. Estás a ver? Foi por causa disso que eu escolhi. Faixa número 2. É, é verdade. E foi a depois ideia. Da lista do CC. Apareceu no número 96 na lista do Billboard das 100 mais quentes de sempre. E número 2 das músicas latinas mais quentes de sempre. Número 2, é? Sim, senhor. E na última década foi a 14ª com maior sucesso. E tu escolheste esta música... Ouvistes? Ouvi. E tu escolheste esta música ainda por outro motivo. Porquê? Porque na segunda-feira estreia o Billboard Hot 100. Com o homem a falar que não sabe falar inglês. O Santana colaborou com o chefe Roberto Santibanhas para abrir 5 restaurantes com o nome Maria Maria. Sabias? Quase todos em São Francisco. Então vamos ouvir Maria, Maria. De Santana com os Bros in BM. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB Getaway Blues from the refugee camp. Maria, Maria. I said contar esperança. Sem minha Maria, onde eu cona, making a ways to make it better. Then I look up in the sky, open the day in the paradise. Agora vem uma machola, Northside. Agora vem uma machola, mama chola. Agora vem uma machola, Southside. Temos que finalizar a música. Maria, sim. Maria, ah, Maria. Já acabou. Agora que eu ia começar a fazer ritmo. Na quarta-feira pedi ao meu pai para me enviar fotografias da tua universidade. Quando eu tinha lá, que eu disse que andei a investigar. Sim, sim, sim, sim, sim. E ele mandou o mail para o Nuno Miguel. Não existe, eu nunca tive mail com esse nome. Claro que eu bem poderia estar ali a estar toda à espera do mail, não era? Agora, acabei de saber aqui num dos intervalos, intermissões da música, que a Manobra das Azeites mandou para o Nuno 13. Que eu também nunca tive isso. Pois. E agora? Agora? É uma cabeçada a cada um e está feito. Não, agora crias um e-mail. Só para receber da gays, pois. Fala lá da Whitneyzinha. Ora bem, segunda música de Whitney Houston. Não sei de quando é que esta música, também não quero saber. Só sei que... Tens como colocar a voz e vais pé. Pom, pim, pom. Não sei de quando esta música, também não pretendo saber. Leva aos meus tempos de infância, aquilo que eu era quando era criança e estava à espera. À espera de ver, à espera de saber o mundo que iria encontrar. Eu tive uma cassete daquelas de pôr no rádio e eu ouvia tão contente. Tinha músicas como La Vaca Lechera ou La Vaca La... La Vaca. Tens a próxima área. Do lado B tinha uma música em versão remix que eu não conhecia. Só ouvi Moment in Time e fixei essa música. Uns anos depois eu descobri a versão que era original.

coisas engraçadas, não há? Há. Hoje já tivemos a escolha do Tobolhas. Não, agora não sou Tobolhas, como é que eu chamo? Agora é o Amilo Caralhadas. Isso. Com a é música. É engraçado porque eu consigo já dizer. Já para a frente e coloca a bola. É engraçado que eu consigo dizer Oscaralhinho e Amilo Caralhadas. Mas se dissesse só o Oscaralhinho sem o Os, não conseguia. Ah, eu até são nomes de pessoas. Eu também sou como tu. Nós não nos vemos palavrões. Pois não. Ora bom. Só constitucionalissimamente. E eu também não leio linguagista. Não leio linguagista. É otorrinolaringologista. Escolhi aqui a... Eu não, a Milton. A música do Ricky Martin, que era a banda sonora oficial do Mundial de 98 de futebol. O que tu não sabes é que esta música, e aliás, o One Moment in Time era precisamente o nome do álbum, dos Jogos Olímpicos de 88. É sério? Que bonito. Esta música é praticamente o, não é o hino, mas era a música mais associada aos Jogos Olímpicos em Seul, de 88. Sabes que eu, até hoje tenho medo que esta música, quem a cantava na tal versão remix, era a Mariah Carey? Não sei. Sei que foi lançado 27 de agosto de 88, precisamente. Digo eu, na altura do lançamento do início dos Jogos Olímpicos. Agora vamos ver. Quando é que começaram os Jogos Olímpicos, deram medalha de ouro à Rosa Mota. Posso, vocês não estão a ver, mas é lá há bocado. Estou a acreditar. Há um bocado, estou-me com a vela nas costas. Perfeito. E depois, quando eu me estou a habituar aqui à vela. 17 de setembro começaram, 2 de outubro acabaram. Ah, que bonito. Foram os segundos Jogos Olímpicos na Ásia, a seguir a 64 em Tóquio. Yeah. E esta música também serviu para os Jogos Paralímpicos. Ou Paralímpicos, uma coisa assim. Paralímpicos é para parolos. Paralímpicos é para os. Paralímpicos não existe. É Paralímpicos. Não lembro falar nisso há um tempo. Olha bom. Pronto. Quando fiz os jogos de Pequim. Pronto, é paraolítico. Pequim. Foi a terceira vez que decorreram na Ásia, precisamente depois de Tóquio e Seul. Depois de Japão. Coreia foi a vez da China a colher a Coreia maior... Coreia do Sul. Coreia do Sul. Foi a vez da China, na Ásia, a colher a maior celebração desportiva. O maior e o evento mais visto em todo o mundo no que toca a desporto. E se calhar não toca a tudo. Não deve haver mais nada que seja mais visto que os Jogos Olímpicos. Também acho que não. Ora bom. E estamos numa altura... E escolha bem, colocar os seus propósitos. Sim, claro. Eu escolhi o Ixapai há um mês e meio, sabendo precisamente. Estamos a falar de desporto. Esta foi a segunda e vamos ter uma terceira música associada a desporto. Porque decorre, neste momento, os uma Mundiais quarta. De Atletismo. Onde? Na Coreia do Sul. Ah. Pois, por causa disso. Pois ele escolheu a One Moment in Time por ser a banda sonora oficial dos Jogos Olímpicos em Seul, que é onde? Na Coreia do Sul. Claramente. E os Mundiais de Atletismo que terminam no domingo correm em Daegu, na Coreia do Sul. Eu sabia. E ele está a prever, Portugal ainda vai ganhar uma medalha de lata, porque ficar no quinto lugar. Agora vai ser com a Rosa Torta. Rosa Mota ganhou em 88 e este ano vai ser o Vasco Mons. Bem, hoje o Marco Fortes já não disse que era bom ficar na caminha, como disse em Pequim, e ficou em sexto lugar na final. A sério, disse isso? No lançamento do piso. Então não te lembras. Vamos já, tu. Ele foi eliminado na convocação do lançamento do piso. Isto foi muito cedo. De manhã é bom para estar na caminha. Então eu vou para o teu lugar na próxima. Mas hoje já fosse. Para o ano em Londres vai ficar em último. Uma coisa assim. E o Marcos Chuba foi em décimo no salto de comprimento. É bom. Dois homens Benfica. Claro. Ora bom, antes de fecharmos, vamos ouvir uma música relacionada com o desporto. Onde foram os Jogos Olímpicos a seguir a ser um Carlos Bonaparte? Oscaralhinho. Barcelona! Vamos ouvir os Queen na voz, o falecido Freddie Mercury. Com quem? Tenho que ver aqui. Sarah Brightman. Era? Era. Pronto, tu vês? Acho que nem vou procurar. Repara que eu até já deixei de escrever. Exatamente, pois. Já deixei de escrever para... Ou era com a Sarah Brightman ou era com os Sonho. Em vez de escrever song, escrevi sonho. Em vez de escrever canção. É, ou era com a Sarah Brightman... Era com... Ou era com os... Montserrat Caballé. Foi tudo certo. Pois é, ainda bem que eu não fui procurar. Pois. Montserrat Caballé, lançado em 87. Olha, vou lançar uma música mais velha que a tua. Vou escolher uma música mais velha que a tua. E acho que é um bocadinho de errado. Foi lançado em 87 e só foi. E depois, lá está, serviu depois como introdução. Os espanhóis se aproveitaram. Mas aí levanta uma questão. Pois claro, tem que ter lógica. Então, se em 92 o Mercury já estava morto, na hora que tinha sido posterior. Ele morreu em 92. Está bem, mas a questão é. Então, mas porquê essa música? Porquê que ele gravou essa música? Porquê é que ele gravou a música Barcelona? Sim. Porque ele gostava muito da ópera. E a Caballé contribuiu e essa tal Caballé devia ser de Barcelona. É o que está aqui escrito. Ah. E no UK Single Chart chegou o número 8 e depois chegou o número 2 na altura dos Jogos Olímpicos. Sim senhor. E a Montserrat Caballé nasceu em Barcelona, exatamente. Estás a ver como eu faço bem com as associações de foi o que eu disse que era Sarah Brightman. Exato. Vamos ouvir os Queen. Respeito, tributo ao atletismo que ocorre nesta altura. Ao desporto, ao bom desporto, sem... sem estupidez no meio. E tributo ao Freddie Mercury. Tributo ao Freddie Mercury. Tens noção que vais ter que pôr um pi em cima. O Freddie Mercury, esse homem que nasceu no, no grande país de Zanzibar, nesse tom. Sério? Tu não ouves o brilho. Tu gostavas muito de biografia da semana, especialmente quando não ouvias. Não sabes nada. Eu fui também fazer o Fred Mercury, fui que eu soube que ele nasceu no Zanzibar, que é aquele país muito conhecido no, no Oceano Índico, lá para o meio da África Oriental. Pronto, e além disso, a aniversariante passou por aqui no outro dia, aquela da turma da Azeite, jovem com 10, 11 anos, o que é que tu ouves? Eu falei nisto no Storytelling, tu não tivesse lá, mas o teu irmão deve ter contado. O que é que tu ouves com 10, 11 anos? Queen, Led Zeppelin e tal. Muito bom. Eu lembrei-me dela, mas o Barcelona é uma música boa. E, ainda não acabei, já que estamos a falar de esporto, hoje, sem querer, não estávamos à espera disto, não, mas... Não. E não? Não. Então, qual a voz, qual a voz? Eu escolhi já a pensar nisso. Mas mundiais até, digo, claro. E antes, e depois, bom, o que é que eu ia dizer? Ah, o Barcelona. Ainda hoje escrevi um texto sobre o Barcelona. Repara que, por exemplo, para o ano, no Europeu de Futebol, estou a falar de Barcelona, do equipa de futebol, que é a melhor equipa que eu já vi a jogar futebol desde que nasci. Já não é lá, em 86 anos, dizer que o Barcelona é melhor de todos, há que ter respeito. E não sou eu, há muita gente que diz que este Barcelona é a melhor equipa de sempre. Para lá, na Espanha, quando jogar no Europeu, pode colocar em 11, 8 jogadores do Barcelona, à vontade. Os dois defesas centrais, os 4 médios e os 2 avançados. Puyol, Piqué, Xavi, Iniesta, Busquets, Fabregas, Pedro e Villa. E está bem. Dá-se um lugarzinho a dois jogadores do Real Madrid, o Casillas e o Sérgio Ramos, e um defesa esquerdo que pode ser tu. Naturalmente. Pode ser. É, não, tu vais mais para a baliza. Sabes como é chamado, Fred Mercury? Farrokh Bulsara. Pronto. Sabes porque é que eu escolhi isto? Porque eu na segunda-feira faz anos, foi por causa disto, foi por causa disto. Ah, pois não sei. 5 de setembro de 46. Faria 65 anos. Olha, ia para a forma agora. Ainda 65 não... anos. Já. Pensei que fosse menino. Não, eu pensei que fosse mais, quer dizer. Não, tu queres dizer que eu ia morrer muito cedo? Morreu aos 45. Ei, é cedo. Ei, como caralho. Acho que eu tenho morrido aqui aos 90. Não, vai aos 60. Por acaso 90 é o dobro de 45. Vamos dizer. Bom, vamos embora. Vamos aturar hoje. Vamos embora. Houve muita música. Já, hoje. Já não posso... Foi bonito, foi bonito. Hoje. Já não posso ver. Já não posso olhar. Não posso, já tenho esta piada. Ora bom, hoje. O Oscar hoje começou por escolher o Ricky Martin com She's All I Ever Had. Depois o Amilcar respondeu com o Ricky Martin e com Living La Vida Loca. Depois foi a vez da Whitney Houston com, como é que chama? My Love Is Your Love. Depois o Interval foi a vez do Santana com Maria Maria. Outra vez a Whitney Houston com o quê? One Moment in Time. E dos Jogos Olímpicos de 88-81 passamos para Jogos Olímpicos de 92 em Barcelona. Barcelona! Ouvindo isto que acabamos de escutar, mas qualidade um bocado melhor. Com o... Só um bocadinho. É estéreo. Também. Com o Freddie Mercury e a Montserrat Caballé. Isto é mesmo nome de catalã. É? Montserrat Caballé. Sabes que o... Ai, como é que ele se chamava? O Amilcar. Não, era Carlos Montserrat também, que, foi, que era o sim, sim. Que era que participou na Eurovisão. Aliás, não, é ele não chegou a participar. Das coisas tu sabes. Manuel de Montserrat. Ele não chegou a correr com o João Isidro. Ele não chegou a participar. É verdade, temos uma revelação a fazer. Ah, pois é. Eu, o Amilcar. E este aqui, este gente que anda aqui, Oscar. Fizemos uma colaboração com o Sr. Isidro Júnior. Sem eu saber. Sim. É do caraças. Não, mas era o Isidro Júnior, não era o que as pessoas conhecem. É outro. É o irmão, o Isidro. É o que ele tem voz parecida. Ah. O que ele colaborou na rádio Toque Maqui. Pois. Vamos, despeita aí. Não, sou o primeiro, tu hoje iniciaste, também terminas. A gente vê-se na próxima semana, dia 10 de setembro, que será o décimo dia do mês 9. Ah, eu. Tu, despeita a música. Ah, continua. Ouvintes, até para a semana, às 6 da tarde, se não for às 10 da noite, fiquem bem e até lá. Oh, darling, darling, até lá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Quem se não for às 6 da tarde, às 10 da noite? Enfim, não, essa é Deus e até um dia destes. My guiding inspiration.